Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler os versos 5 a 9. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje. E o título da mensagem desta manhã é Introdução à doutrina da perfeição humana na Bíblia. Isso parece mais um título de uma aula do que de um sermão, né? Porque hoje nós não vamos simplesmente ouvir uma meditação. Hoje nós vamos fazer um estudo da Bíblia. É um estudo introdutório sobre a noção da perfeição humana. É um tema bastante interessante e bastante espinhoso e muito importante também. Então, já que a Bíblia está aberta aí, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Deus eterno e maravilhoso, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Obrigado porque o nosso coração também está aberto para ouvir dela. E assim nós queremos aprender qual seja a tua verdade, a tua vontade para a nossa vida, Pai. Nós vamos conversar sobre a perfeição, mas todos nós somos imperfeitos, Deus. Por isso, pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ensine, como um pai ensina os seus filhos pequenos também. Assim que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. O conceito de perfeição humana, ele deve ser construído e entendido tendo algumas premissas como base. Ou seja, a gente tem que pensar algumas coisas antes de pensar na própria perfeição. Então, eu coloquei três pontos fundamentais para a gente tentar entender esse tema. O primeiro desses pontos é o seguinte. Nós precisamos analisar todos os textos onde o adjetivo perfeito é atribuído ao homem. A Bíblia coloca em muitos momentos do texto bíblico, tal pessoa foi perfeita, ou a Bíblia diz assim, seja perfeito, Deus ordenando ao homem, seja perfeito. Então, o primeiro passo é analisar o que é essa perfeição, onde é que ela aparece, é Deus que manda, então é possível e etc. O segundo ponto é que o termo da perfeição, ele contém alguns termos paralelos na própria Bíblia. Então, a Bíblia usa frases do tipo assim, que vocês sejam irrepreensíveis. Irrepreensível e perfeito é algo mais ou menos sinônimo. Praticamente significa a mesma coisa. A Bíblia também fala da gente ser inculpável, sem culpa. A Bíblia fala da gente ser em nada deficiente, da gente ser completo. Então são termos que não é perfeito, mas estão relacionados com a ideia da perfeição. Depois, a gente tem que entender também que, às vezes, o conceito da perfeição ela está envolvida com outros conceitos diferentes. Então, por exemplo, para a gente falar de perfeição, a gente tem que falar de pecado, certo? E o que nos torna imperfeitos? É o fato de que nós temos pecado. Nós não amamos, ou nós transgredimos, ou a gente falha em algum aspecto daquilo que Deus manda. Deus manda a gente ser amigo, fiel e leal. Se você falhar em ser amigo, fiel ou leal, você é um pecador. E agora, como é que o pecador pode ser perfeito? Será que ele pode? Será que um pecador é perfeito? E etc. Então você vê que o conceito de perfeição está ligado ao conceito de pecado. Mas se você pensa que é só o conceito de pecado, você está muito enganado. O conceito de obediência. A Bíblia não diz pra gente obedecer? Então esse conceito vai estar relacionado com o conceito da perfeição. E inúmeros outros. Vocês já ouviram falar de santidade? Sede santos porque eu sou santo. Vós sereis um povo santo ao Senhor. Você tem que entender isso para entender a perfeição. Da mesma forma, a gente já ouviu falar de justificação, de santificação, de glorificação. Você já ouviu falar da lei de Deus? Lembra que o Salmo 19 diz? A lei do Senhor é perfeita. Ela está relacionada nessa discussão da perfeição. A vontade de Deus, aquilo que é, o que Deus pede para a gente, ser de vós perfeitos. Agora, por outro lado, todo o conceito de carne pecaminosa, lembra que Paulo diz? Eu quero fazer o bem, mas eu encontro a lei que o mal habita em mim. Como é que alguém que tem o mal habitando em si pode ser perfeito? E só por essa introdução você começa a perceber que o tema da perfeição ele tem amplas implicações e exige dos estudantes da Bíblia um grande conhecimento de várias áreas do estudo da Bíblia. E agora, será que a gente está pronto para entender esse tema? Será que é possível entender esse tema? Porque ele não é um tema simples. Eu vou propor para vocês uma chave bem simples e que se você seguir isso que eu vou te propor, você vai conhecer a verdade. Jesus orou a Deus, ele falou assim, Pai, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é o seguinte, quando a Bíblia diz assim, sede vós perfeitos, isso é verdade? Deus está falando sério? É isso mesmo que ele quer? É isso mesmo, porque ele está falando, a palavra dele é a verdade. Agora, quando a Bíblia diz assim, se nós dissermos que não cometemos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. É verdade o que a Bíblia está dizendo? É verdade. Agora, como é que harmoniza essas duas coisas? Essa é a tarefa do Espírito Santo nos ensinar como fazer sentido todas as coisas que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz assim, todo mundo peca, todo mundo é pecador, ninguém merece ir para o céu, nós temos uma carne pecaminosa, Adão pecou e toda a raça foi contaminada e etc. Essa é uma parte. Da outra parte, Deus manda a gente ser santo, a gente obedecer, a gente ser fiel, a gente ser perfeito, a gente guardar a lei dele. Então, como é que a gente conhece a verdade? Você não pode negar nenhum desses pontos. Ah não, todo mundo peca, perfeito ninguém pode ser não. Você está negando aquilo que Deus disse, seja perfeito. Por outro lado, tem gente que pensa assim, eu tenho que ser perfeito, eu parei de pecar, consegui. Mas a Bíblia diz assim, não é assim que funciona. Todos nós temos pecado em alguma dimensão, em algum sentido. Você não pode negar o seu pecado em nome da sua ilusão que você cumpre a vontade de Deus e ser perfeito. Se a gente tomar os textos bíblicos como verdadeiros, a gente vai interpretar eles de forma coerente, sem que um venha negar o outro. E se seguirmos esse caminho, nós vamos terminar essa semana de oração com maior conhecimento de Deus e melhor preparados para sermos perfeitos segundo a ordem de Cristo para nós. Então nós vamos, a partir de agora, começar a entrar no texto bíblico e nós vamos passear pela Bíblia inteira. E nós vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 9. Olha só o que diz a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis, as aves, porque me arrependo de havê-los feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Será que você vai ficar confuso? Eu digo que o primeiro texto que fala da perfeição humana na Bíblia, mas no texto que a gente leu não apareceu a palavra perfeição, não é mesmo? Agora, quando a Bíblia diz que Noé foi justo e o quê? Íntegro. Esta palavra íntegro quer dizer inteiro, completo, que não tem defeito. E ela é a mesma palavra que em outros textos que nós vamos ler hoje, significa perfeito. Ou seja, aqui é simplesmente uma tradução que o tradutor preferiu traduzir por íntegro e não por perfeito, mas as duas coisas significam a mesma coisa. Então, sendo mais claro, a Bíblia está dizendo aqui, Noé foi justo e perfeito entre os seus companheiros. E ela dá o segredo porque ele andava com Deus. Noé, ele era bisneto de quem? Você sabe? De Enoque. Lembra que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si? Gênesis 5, verso 25. Sem ver a morte, Deus tirou Enoque deste mundo e o levou para as mansões celestiais. Esse texto que a gente leu fala bastante da maldade do ser humano, os desígnios do seu coração, o arrependimento de Deus, mas nós vamos nos deter em dois pontos. O primeiro é que Noé foi perfeito, ele foi designado como perfeito, mas olha que interessante, no verso 8 a Bíblia diz assim, Noé achou o quê? Graça diante de Deus. Quer dizer que inclusive o melhor homem, aquele que chega a ser perfeito, ele necessita da graça de Deus. E o que que é a graça? Ela é um favor que o ser humano não merece. Então no primeiro texto da Bíblia que fala da perfeição humana, que fala que um homem foi perfeito, já está envolvido o conceito da graça de Deus. E ainda assim Noé era justo e perfeito. Portanto, a primeira vez em que o termo perfeito ocorre na Bíblia, ele já é designado para qualificar um ser humano, vivendo em um mundo corrompido pelo pecado. Noé viveu num mundo antes do dilúvio, um mundo que tinha prostituição, que tinha violência, que tinha mentira, que tinha corrupção social. Portanto, você vive num mundo assim também? Isso não é desculpa para você não seguir a Deus. Não, eu sou violento porque todo mundo é. Eu minto porque todo mundo mente. Eu transgrido o sábado porque todo mundo transgride o sábado. Isso não é desculpa. Noé vivia num mundo assim. E ele foi justo e perfeito diante de Deus. Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, Gênesis 17. Essa disposição de ser perfeito diante de Deus, ela não deveria ser só de Noé. Deus quer que todos sejam perfeitos. E ele faz um chamado para um homem. E esse homem é Abraão. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. A mesma palavra que lá em Gênesis 6, 9, o tradutor traduz como íntegro, que é a palavra em hebraico tamim, perfeito, íntegro, inteiro, que não tem defeito. Agora, diante disso, algumas pessoas já podem começar a reclamar e dizer assim: olha, a perfeição ela é para poucos. Noé conseguiu, no meio daquela geração. Abraão recebeu essa mensagem de Deus. Agora, isso não é para todo mundo, isso é para poucos. Será que é assim mesmo? Deuteronômio 18, verso 13. O livro de Deuteronômio é a recapitulação da história de Israel e a recapitulação da lei que Deus deu ao seu povo. Moisés relembra a história e coloca diante de todo o povo uma ordem de Deus. E essa ordem de Deus era para cada israelita. E o que é que diz a sua Bíblia aí? Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. É uma mensagem individual, é para cada um, mas é para todo mundo. Se você ler o contexto, você vai ver que essa ordem é dirigida para o povo de Israel, que estaria entrando na terra de Canaã, para substituir um povo que morava lá em Canaã. E o que é que esse povo lá de Canaã fazia? Dentre as várias coisas que a Bíblia relata, a Bíblia diz que eles ofereciam os seus filhos em sacrifício, queimavam os seus filhos. O que mais que eles faziam? Eles praticavam a violência, imoralidades em relação ao sexo, todo tipo de perversão, de mentira, de coisas fúteis, de coisas ruins, de coisas erradas. E agora Deus fala para Israel: eu vou tirar esse povo de lá. Eu não quero que sobre ninguém desse povo e eu vou colocar vocês no lugar. Mas qual que é a indicação de Deus? Mas vocês serão um povo santo e perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Mas você vai estudar a Bíblia e você percebe que praticamente ninguém na Bíblia atingiu o padrão da perfeição. Estuda a história dos reis de Israel. Lembra de Manassés? E Manassés fez o que era mal diante do Senhor. Eu acho que quem fez o mal não foi perfeito, né? E oprimiu o povo, também com violência, também com pecado, com coisas erradas, idolatria e etc. Mas, será que todo mundo foi assim? Não teve ninguém diferente? Vai lá para 2 Crônicas, capítulo 15, verso 17. A história do rei Asa, grande reformador político, social e espiritual. E a Bíblia diz algo extremamente curioso a respeito deste homem, que nos conduz mais profundamente nessa discussão da perfeição. Olha só o que diz o texto bíblico. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, de todo. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Já pensou a Bíblia dizer de alguém que o coração dela foi perfeito todos os dias da sua vida? Todos os seus dias. Isso é impressionante. Você não encontra muitos exemplos desse na Bíblia, não. Mas nós temos esse exemplo. Vai para Jó, capítulo 1. E esse texto vocês conhecem de cor, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É a mesma questão com Gênesis 6, 9. Íntegro é aqui? Perfeito. Tamim. A mesma palavra. Então, Jó foi perfeito. Aí você vai estudar a vida de Jó. Jó tinha vários filhos. E ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado. E ele acordava de madrugada todo dia e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Só de pensar que eles pudessem ter pecado. Aí já fica a dica para os pais, né? Você deve orar pelos seus filhos, não é só no dia que ele roubar a vendinha na esquina e for pego. Você tem que orar por ele, mesmo que ele não peque, só pela possibilidade dele pecar. E pedir a Deus que o perdoe, que o transforme. E que o pecado não o leve para o inferno, porque Jesus Cristo morreu para salvar o seu filho. Ore por ele. E Jó fazia isso, ele era perfeito. Jó, sem saber do conflito entre Deus e o diabo, perde tudo. Perde casa, perde carro, perde família. E o que a Bíblia diz? Em nada disso Jó pecou e não atribuiu a Deus falha nenhuma. Esse homem é perfeito. Bom, será que é só no Antigo Testamento essa conversa? Vai para Mateus 5, verso 48. Primeiro livro do Novo Testamento, Sermão da Montanha. Jesus Cristo é quem fala. Cravado, irmãos, no centro do Sermão da Montanha. Possivelmente, resumindo, tudo aquilo que Deus quer de nós e para nós. A Bíblia diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É o teu Pai, é o Pai do céu, é o Pai Santo, é o Pai Criador, é o Pai Redentor, é aquele que ama a todos, é aquele que perdoa a todos, é aquele que aceita a todos. Seja perfeito igual Ele é. Será que é só Jesus que fala isso? Vai para Filipenses 3, verso 15, Paulo. Olha só o que Paulo diz. Será que você teria coragem de dizer algo parecido? Ou a mesma coisa que ele? Você teria coragem de se incluir nesse grupo? E Paulo diz assim: todos nós, pois, que somos perfeitos, que tenhamos o mesmo sentimento, e se você pensa de outra forma, Deus te esclarecerá. Você tem coragem de se incluir nesse grupo? Nós que somos perfeitos. Colossenses é o próximo livro aí, depois de Filipenses. Capítulo 1, o verso 28, diz assim: o Evangelho, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo, que ele está pregando o Evangelho para ensinar todo mundo e cada um com o objetivo de apresentar todo mundo perfeito em Cristo. O capítulo 4, verso 12 de Colossenses, diz assim, olha: sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós na oração, para que vocês se conservem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. É interessante isso, que a gente lê, e uma passagem confirmando a outra. Seja perfeito e se conserve perfeito, continue perfeito. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, aquela famosa discussão, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então olha o que Paulo está dizendo. O objetivo de Deus revelar a sua palavra é nos ensinar, nos educar, nos tornar justos, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer a vontade de Deus. Agora é só Paulo? Vai para Tiago. Depois de Hebreus, Tiago 1, os versos 2 e 4... contém um paradoxo muito interessante. E eu não sei se você concorda com o Tiago ou não, mas olha o que Tiago diz. Ele fala assim: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da tua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei se você concorda. Você tem motivo de muita alegria as provações que você passa na sua vida? Mas é o que a Bíblia diz. A gente tem que ter uma visão ampla e uma visão espiritual. Já pensou se o pecado não tivesse as consequências ruins que ele tem? Quem iria se arrepender? Então, se o pecado trouxe tribulação e coisa ruim, nós podemos ter alegria, mesmo em meio às coisas ruins, porque elas nos ensinam que o pecado não vale um centavo. O pecado não é bom, nunca foi bom e nunca será bom. E Deus quer que a gente tenha alegria mesmo em meio à provação, que a gente persevere na fé de forma completa e assim nós seremos perfeitos, em nada deficientes. Se caísse um raio na minha cabeça agora e eu morresse, como é que ficaria essa mensagem? Será que a gente entenderia tudo que envolve a doutrina da perfeição cristã, sabe? A doutrina da perfeição bíblica, ela está no centro de inúmeras discussões e divisões dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dentro de inúmeras igrejas. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica é uma igreja perfeccionista. A Igreja Católica acredita que quando a criança é batizada, toda a mancha do pecado original é tirada. E a criança pode não pecar pelos sacramentos. É uma igreja perfeccionista, Igreja Católica. Vocês sabem, por exemplo, a Igreja Metodista é uma igreja que crê na ênfase da perfeição cristã. Wesley ensinou muito. Tem um livro de Wesley que chama Tratado sobre a Perfeição Cristã. E lá, entre eles também discutem o que isso significa. E se você vai para o meio evangélico que mostra tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, eles também vão ficar confusos. Eles vão pensar, bom, pelo que eu mostrei até aqui, dá para ser perfeito, existiram pessoas que foram perfeitas. Agora, e se eu perguntasse para vocês, quem de vocês é perfeito? Quem levanta a mão? Por que que ninguém levanta a mão? O que que acontece? Todos nós, irmãos, a gente percebe imperfeições em nós. A gente não tem coragem de fazer igual Paulo, nós que somos perfeitos. É assim que nós somos. Especialmente porque a gente tem uma visão que não é bíblica da perfeição. A gente tem uma visão filosófica e pessoal. Então, por exemplo, você diz para uma mulher assim, querida, você é perfeita. Ela vai pensar no corpo dela. Se ela é magrela, se ela é gordinha, se ela é alta, se ela é baixa. Em outras dimensões, que não seja a dimensão da aparência, do corpo, você é um aluno perfeito? Um trabalhador perfeito? Não é. Às vezes a gente não gosta de estudar, às vezes a gente não gosta de trabalhar. Mesmo os melhores alunos, eles não tiram 10 em tudo, em todo momento. E mesmo que ele tire 10 na faculdade dele de engenharia, ele tira 10 em todas as matérias. Medicina ele não sabe, ele ia tirar 0. Então quem que é o estudante perfeito? Quem que é o trabalhador perfeito? Acorda de manhã, 5 horas da manhã para pegar ônibus e louva a Deus com o maior prazer e alegria, porque ele é perfeito, ele é um trabalhador dedicado, ele vai fazer. Não, a gente se sente imperfeito. Agora, sabe, irmãos, dificilmente a gente vai entender, se a gente não estudar, por que que esse tema é um tema difícil e complicado? A Bíblia diz que Deus ordena a gente ser perfeito, e que houveram homens perfeitos. De forma que, será que a perfeição é algo realmente que a gente pode alcançar? Todos nós podemos? Os mais velhos, os mais novos, os que nasceram na igreja, os que não nasceram na igreja? Eu gostaria, irmãos, que fosse fácil responder essas perguntas. Mas existem elementos complicadores associados com todos os textos que eu li para vocês. Não tem um texto que eu li para vocês que não esteja envolvido num contexto que dificulta a compreensão da mensagem da perfeição. Sabe por quê? Vamos recapitular, vamos lembrar todos os textos que a gente já leu até agora. Noé foi perfeito e justo na sua geração, entre os seus companheiros. É o que a Bíblia diz. Aí você vai para Gênesis 9, versos 20 a 27, especialmente o verso 21. Como é que está lá Noé? Bêbado. O homem perfeito na sua geração, íntegro, justo, correto, bêbado. É difícil, né, irmãos? Abraão, Deus falou para ele, anda na minha presença e sê perfeito. Aí você estuda a história de Abraão. Abraão teve um monte de mulher, polígamo. E a poligamia nunca representou o plano original de Deus. Quantas mulheres Deus fez para Adão? 15, 20, 50, 1000, 1 milhão. Quantas? Uma. Ponto final. Aí, se você quiser dizer, ah, mas a poligamia era normal, então Abraão não estava tão errado. É, lembra que Sara era meia-irmã de Abraão, só que ela era esposa dele. E eles iam passear lá, né? Foram passear no Egito. Só que diz que ela era linda, chamava a atenção de todos os homens, e Abraão já chegou para ela, ó, vamos dizer que é irmã. Se você disser que é esposa, vão querer nos matar. Eles são falsos. Eles não contam toda a verdade. Talvez você não possa dizer que eles são mentirosos, porque eles realmente eram meio-irmãos. Mas eles não contam toda a verdade, eles escondem. Você está lá em Gênesis 12, versos 10 a 20. Ah, mas isso foi antes de Deus dizer, anda na minha presença e ser perfeito. É. Gênesis capítulo 20, versos 1 a 18, eles cometem o mesmo pecado de novo em Gerar. E acontece o mesmo problema. pecado repetido depois da ordem de Deus para que ele fosse perfeito. Ah, e o rei Asa? Esse é um exemplo maravilhoso. O rei Asa, nós lemos, foi perfeito o seu coração todos os seus dias. Esse não pode ter pecado, né? Aí você estuda 2 Crônicas capítulo 16. Sabe o que, que o rei Asa faz lá no capítulo 16? Ele faz aliança com o rei pagão, ele não confia em Deus, ele é reprovado pelo profeta de Deus. Sabe o que, que ele manda fazer com o profeta? Manda maltratar e torturar o profeta, não busca a Deus quando fica doente no fim da sua vida. Depois você lê 2 Crônicas 16 na sua casa. E ele foi perfeito o seu coração todos os seus dias. Jó. Jó é declarado, ele é íntegro e perfeito, etc. Aí Jó diz assim, no capítulo 14, verso 16 do livro dele. Não levarias em contas os meus pecados. Jó assume que ele tinha pecado. Depois, no capítulo 40, versos 4 a 5, Jó diz assim. Eis que eu sou indigno, ponho a mão na boca. Uma vez falei e não vou tornar a falar mais. Ele diz assim que ele questionou a Deus em coisa que ele nem tinha noção do que ele estava falando. Pecou, falou bobagem e admitiu que era imperfeito. Ah, mas e o Novo Testamento? Jesus ordena lá a perfeição, né? Ao mesmo tempo, o Novo Testamento também diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 1, verso 10. Paulo, Filipenses 3, 15, nós que somos perfeitos. Depois, lá na sua casa, você lê o verso 12 e Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, eu não alcancei, eu prossigo para o alvo. Ele diz, eu sou perfeito ou não sou? Na mesma frase, no mesmo contexto. E Tiago? Lembra que Tiago ensina a gente a ser perfeito? Olha, vocês fazem assim, vocês têm alegria no meio da aprovação, vocês perseverem na fé de forma completa e vocês vão ser perfeito. Ele está dando aula de como ser perfeito, certo? Ele é um professor. Aí você vai para o capítulo 3, o verso 2 do livro dele, e ele diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós erramos em muitas coisas. Portanto, irmãos, entender a perfeição humana na Bíblia exige duas coisas que você tem que ter. Coração aberto para a palavra de Deus e uma mente atenta. Entender esse tema exige estudo, não basta só ouvir sermão. Vocês vão ouvir aqui 8 sermões sobre esse tema. Eu não vou esgotar 1% dele. Tem que estudar, tem que se dedicar à palavra de Deus. Você tem que orar a Deus para que o seu entendimento não seja carnal, não seja humano, mas seja do Espírito Santo, para você entender. Você precisa se esforçar espiritualmente de forma a entender a verdade de Deus e assim experimentar o poder do Senhor. Porque o poder de Deus nos torna perfeitos. O poder de Deus nos pede perfeição. E se é Deus que pede, nós temos que obedecer, entender e seguir. Agora, teve um texto que eu citei que eu não comentei, né? Deuteronômio 18, 13. Seja você perfeito para com o teu Deus. A gente pega esses textos assim e a gente esquece uma coisa muito simples. A maior parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Deuteronômio é o último deles, o que que fala lá naqueles livros? Fala do santuário. O que que fazia no santuário? Pegava o cordeiro, matava o cordeiro, para fazer o quê? Expiação. Perdão do quê? De pecado, de imperfeição. No mesmo momento em que Deus fala para você, seja perfeito, Ele te provê um sistema para te perdoar as suas imperfeições. Não é bonito isso? Não é interessante? Ele não simplesmente pede, seja perfeito, agora se você errar, você vai para o inferno. Quem de nós vai escapar do inferno, então? Eu acho que ninguém. Aliás, eu acho não, tenho certeza que ninguém vai escapar do inferno. Agora, Deus pede perfeição e Ele nos dá um sistema para perdoar o nosso pecado e a nossa imperfeição. É assim que Jesus vai cumprir todos os símbolos do santuário. Lembra que a farinha tinha que ser esmagada, triturada? O corpo de Cristo foi triturado por você. Lembra que tinha que derramar o sangue dos cordeiros? Aquilo era o símbolo do sangue que correu na cruz para perdoar o seu pecado e a sua imperfeição. Sabe, irmãos, a perfeição bíblica é um estudo profundo, fascinante, envolvente, imprescindível, ao qual nós não podemos escapar. Ele envolve a vida humana por completo. Todo o potencial humano, todas as dimensões, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa família, o nosso dinheiro, a nossa sexualidade, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o nosso comportamento, o que a gente come, a nossa roupa, tudo. A perfeição envolve tudo. Do que adianta eu ser uma pessoa muito perfeita em amar, entre aspas, se eu não manifestar esse amor no comportamento? Aí é o pai que ama o filho, ele tem amor no coração pelo filho, mas ele só critica o filho, só xinga o filho, só bota o filho para baixo. Isso é perfeição? Mas ele ama. Mas basta amar? Não basta amar, ter o sentimento, tem que ter a atitude, tem que ter o exemplo. E como é que é? Você é um pai perfeito, uma mãe perfeita? Cristo, ele é o padrão de toda a perfeição. E ele conduzirá o nosso estudo para a gente compreender, aplicar e praticar a vontade perfeita de Deus. Cristo, ele nos conduz a essa perfeição sempre num contexto de fé, esperança e amor. Todos nós reconhecemos imperfeições na igreja, na sociedade, na família e uns nos outros e em nós mesmos. Mas será que a imperfeição é a palavra final? Ou seja, todos os textos da Bíblia que nós lemos não passam de ilusão, de teorias ou de impossibilidades? A minha proposta é que não. A perfeição humana não é uma ilusão, não é uma simples teoria e muito menos uma impossibilidade. A perfeição é a vontade de Deus que se torna realidade através do plano da redenção. Cristo nos redimiu do pecado e da imperfeição. E isso significa que Ele está empenhado pessoalmente em retirar o pecado da nossa vida ao nível da perfeição e à extensão da eternidade. É isso que Cristo faz. Cristo não vem justificar, todo mundo é imperfeito mesmo. Ele admite isso porque ele conhece a realidade. Todo mundo é imperfeito, mas ele morre para perdoar e ele não só perdoa, ele purifica. Ele transforma e ele vai tirar o pecado e ele vai nos dar a perfeição completa e eterna. Essa é a vontade dele. Ainda assim, porém, a imperfeição que permanece em nós, ela faz a gente repensar tudo de novo. Porque Cristo, ele quer tirar o pecado. Mas por que que não tirou? É a gente que não deixa? É ele que não quer? Você começa a perceber que começa a ficar difícil a discussão? Deus tem todo o poder ou não tem? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou quem? O Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Mas Abraão foi imperfeito. E aí? Assim é também na nossa vida. Deus tem poder para fazer tudo. O erro não está em Deus. Mas nós somos imperfeitos. Durante essa semana nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Sabe, a gente tem que pensar e repensar essas coisas mil vezes, várias vezes. E nesse processo de estudar, de orar, de pensar, de se perceber, de perceber o outro, de perceber as imperfeições e a perfeição, o Espírito Santo vai nos conduzindo. E a gente vai contemplando a perfeição de Cristo, aquele que não pecou. E a Bíblia diz assim, que na contemplação nós somos transformados. E Jesus começa a inspirar a gente num ideal de amor, de fé, de esperança, de obediência, de santidade, que é maravilhoso. E que a gente não julgava ser possível quando a gente vive sem Cristo, sem Deus e sem a verdade. E a gente quer ser igual a Ele, porque a gente não está satisfeito de termos dificuldades de amar, de perdoar, de obedecer e etc. E a gente tem que contemplar, então, a perfeição de Cristo. Porém, a gente olha para Cristo, que ama perfeitamente, e ao mesmo tempo a gente percebe que a gente não ama perfeitamente. E a gente tem que contemplar o nosso pecado, a nossa podridão, a nossa imperfeição, e a gente se torna consciente do poder do mal. Uma simples escolha de um casal no Jardim do Éden desencadeou um processo no qual a gente não quer pecar, mas a gente peca. Lembra do que Paulo diz? Ao querer fazer o bem, encontro a lei que o pecado habita em mim. Romanos 7. E assim, irmãos, quando a gente contempla a nossa insuficiência, a nossa imperfeição, a gente pode se arrepender. E quando a gente arrepende, Deus nos perdoa, Deus nos transforma. E é nesse momento da imperfeição que qualquer prepotência adventista é destruída. Onde é que está a prepotência daqueles que guardam os mandamentos de Deus? A prepotência se despedaça diante de olhos cheios de lágrimas, que suplicam perdão ao Salvador, porque dizem por aí que guardam os mandamentos de Deus, mas têm dificuldade de amar uns aos outros. E aí, Deus vai visitar os pecadores, adventistas, evangélicos, católicos, ateus, mundanos. E Deus vai visitar as pessoas com misericórdia. E quem aceita a misericórdia de Deus vai sendo transformado. E essa perfeição que é de Cristo vai sendo colocada onde? No Ezequiel, na Bel, em vocês, em cada um. A perfeição dele, não é nossa, vai sendo colocada na gente. E isso renova as nossas esperanças e os nossos sorrisos. E de glória em glória, de fé em fé, nós somos transformados até a glorificação. Até sermos transformados quando Jesus voltar. A perfeição e a imperfeição, elas estão em luta, em briga. Da mesma forma como o espírito e a carne. Mas o resultado desta guerra é certo e conhecido. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. A carne não prevalecerá contra o espírito. E a imperfeição não prevalecerá contra a perfeição. Sabe? No fim desse processo, a Bíblia diz assim: quando vier o que é perfeito, todo o resto será aniquilado. 1 Coríntios 13, verso 10. Agora, onde é que você está na caminhada da perfeição? Você está perto dela ou longe dela? Eu gostaria de te dizer que Jesus Cristo conhece a tua imperfeição. Conhece o pecado que você ainda nem pecou. E conhecendo o teu pecado, te amou de forma perfeita, incondicional, absoluta. Essa é a razão pela qual a gente pode pregar para o traficante, para o travesti, para o político corrupto, para o assassino, que Deus o ama, que Deus pode salvar. E se Deus pode salvar esse nível de pessoas, por que ele não poderia salvar vocês ou eu? Ele pode. Ele realizou a salvação. E ele nos concede, através da fé, perfeição através do amor. A grande perfeição é o amor. Essa semana vai ser uma semana para abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para o ideal de Deus. E o ideal de Deus é que a gente seja muito diferente do que a gente é hoje, como igreja e como indivíduos. E Deus quer nos ensinar. Você quer aprender? Se você quer aprender, você vai aprender. Você quer aceitar a ordem de Jesus? Quer abandonar a mesquinharia, a fofoca, falta de amor, falta de união, falta de fé? Para ser perfeito? Para ser perfeita? Quer? Se você tem esse desejo, eu vou te dar 30 segundos e não mais, para que você se coloque em pé, venha até aqui à frente. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia da gente, nos ensine e nos ajude para sermos uma igreja como Ele quer, sem mancha, sem ruga, com amor, com fé e com verdade. A oportunidade está estendida para você vir até o altar do Senhor, pedir a Ele perdão da tua imperfeição e que Ele te ajude a ser perfeito como você talvez ainda não seja. Perfeito em amar, em perdoar, em viver ao lado de um Cristo que jamais pecou e deu a sua vida por você. Deus eterno e maravilhoso, obrigado, Pai, pela mensagem da tua palavra. Obrigado porque nada pode impedir que a tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou, Pai. Jesus Cristo veio ao mundo para nos perdoar todo o pecado. E nós te pedimos perdão, Deus, por todos os nossos pecados. Que nada impeça a obra da tua graça de nos aperfeiçoar em amor através da fé. E que assim o Senhor seja glorificado na vida desta igreja, na vida de cada um de nós. Não é fácil entender, Pai, as dimensões amplas e às vezes até aparentemente contraditórias desse tema. Nós não somos perfeitos, Pai, mas em Jesus nós já somos perfeitos porque nós somos aceitos nele. Nos ajuda a entender. E acima de entender, nos ajuda a praticar a perfeição, Pai, do amor, do perdão e da fé. E que assim sejamos fiéis e felizes acima do que temos sido até hoje. Senhor, receba a nossa oração e o nosso louvor. E traz-nos nesta semana para aprender de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.